Fecheiros 121, capítulo 67, O Atirar da Moeda. Roger virou-se de lado e sentou-se direito. Ainda não havia vidro nas janelas. Não era preciso, enquanto o verão durasse. E o consultório ficava na parte da frente da casa nova, de frente para a ladeira. Se ele virasse a cabeça para um lado, podia observar Brianna na maior parte do caminho para a cabana, antes dos castanheiros a esconderem de vista. Um último movimento e ela desapareceu. Viera sem o bebê, hoje. Ele não sabia se isso era progresso ou retrocesso. Eles tinham podido falar sem as interrupções incessantes de fraldas para trocar, gritos, alimentação e o bebê babado. Era um luxo raro. Mas ela não ficara tanto quanto era hábito. E ele sentia a presença do bebê a puxá-la dali, como se ela estivesse presa a ele por um elástico. Ele não ressentia a criança, disse a si mesmo com seriedade. Era só que, bem, só que ele ressentia a criança. Não significava que não gostava dela. Ainda não tinha comido. Não quisera desperdiçar nem um minuto do tempo raro que tinham juntos, sozinhos. Descobriu o cesto que ela tinha trazido e sentiu o cheiro forte e delicioso de guisado de esquilo e pão de sal, com manteiga fresca. Tarte de maçã, também. O pé ainda latejava e ele precisava de se esforçar muito para não pensar nas larvas prestáveis. Mas, apesar disso, o seu apetite tinha voltado com vigor. Comeu lentamente, a saborear a comida. E o silencioso escurecer que aparecia atrás da encosta das montanhas lá embaixo. Fraser soubera o que estava a fazer quando escolhera o lugar para esta casa. Ocupava a encosta toda da montanha, com uma vista que ia até ao rio distante, mais à frente, com vales cobertos por névoa à distância e picos escuros que tocavam o céu apinhado de estrelas. Era um dos locais mais solitários, maravilhosos e românticos que já tinha visto. E Brianna estava lá embaixo, a cuidar de um pequeno parasita careca, enquanto ele estava ali, sozinho, com mais alguns parasitas. Deixou o cesto no chão, saltitou até ao jarro no canto e voltou para a cama solitária na nova maca para cirurgias. Por que raio é que ele lhe tinha dito quando ela perguntou que não sabia porque tinha voltado? Bem, porque naquele momento ele não sabia. Andar a vaguear pela maldita selva durante meses, com fome e tomado pela solidão e pela dor. Não havia há quase um ano em que foi ao inferno e voltou. Sentara-se no abismo, acima daquele maldito círculo de pedras, durante 3 dias, sem comida nem fogo, a pensar em tudo, a tentar decidir. E no fim, simplesmente levantou-se e começou a andar, sabendo que era a única opção possível. Obrigação? Amor? Como raio era possível ter amor sem obrigação? Virou-se para o lado, voltando as costas à gloriosa noite de aromas e ventos aquecidos pelo sol. O problema de ter a saúde restabelecida era que algumas partes dele estavam a ficar demasiado saudáveis para o seu gosto, uma vez que a oportunidade de serem exercitadas era quase nula. Ele não podia nem sequer sugerir algo assim a Brianna. Primeiro, ela pensaria que ele só tinha voltado por isso. E segundo, o maldito grande escocês não estivera a brincar quando falou do porco. Ele sabia agora. Voltara porque não conseguiria viver do outro lado. Quer fosse culpa por abandoná-los ou saber que morreria sem ela. Um deles ou os dois, não importava. Ele sabia do que estava a abrir mão e nada disso interessava. Tinha de estar ali. Ponto final. Deitou-se de costas a olhar para a palidez das tábuas de pinheiro no teto do abrigo. Batidas e arranhões, anunciavam a visita noturna de esquilos da nogueira próxima, que a consideravam um atalho conveniente. Como dizer-lhe isso, de modo a que ela acreditasse? Credo, ela andava tão assustada que mal permitira que ele a tocasse. Um roçar de lábios, um toque de mãos e ela fugia. Menos no dia em que ela o abraçara, enquanto Claire lhe torturava o pé. Naquele dia ela tinha ficado, de facto, ao seu lado, agarrando-se com toda a força. Ele conseguiu sentir os braços dela à volta do seu corpo. E lembrar-se disso causava-lhe um aperto de satisfação na boca do estômago. Pensando nisso, começou a imaginar. Sim, o procedimento médico tinha doído muito. Mas não era nada que não pudesse ter sido tolerado com um ranger de dentes. E Claire, com a sua experiência de campo de batalha, certamente saberia disso. Teria ela feito de propósito? Será que tinha dado a Brie uma oportunidade para o tocar sem se sentir pressionada ou obrigada? Ter-lhe-ia dado a ele uma oportunidade para se lembrar de como a atração entre eles era forte? Virou-se de novo, deitando-se de bruços desta vez, e apoiou o queixo nos braços dobrados, a olhar para o escuro do exterior. Ela poderia fazer a mesma coisa com o outro pé, se tudo aquilo se repetisse. Claire visitava-o uma ou duas vezes por dia, mas ele esperou até ao fim da semana, quando ela foi retirar os curativos, presumindo que as larvas tinham feito o trabalho sujo e, se Deus permitisse, desaparecido dali. Que ótimo! Disse ela a apertar-lhe o pé com a felicidade de uma cirurgiã. Está a granular lindamente. Não há quase inflamação nenhuma. Ótimo! Disse ele. E elas desapareceram? As larvas? Ah, sim! Disse ela. Elas desaparecem ao fim de poucos dias. Fizeram um bom trabalho, não? Passou o polegar com delicadeza pelo lado do pé e isso causa-lhe cócegas. Se o está a dizer, acredito. Posso caminhar normalmente, então? Ele fletiu o pé. Doía-lhe um pouco, mas nada comparado ao que doera antes. Sim, não uses sapatos durante alguns dias e, por amor de Deus, não pises nada pontiagudo. Ela começou a guardar as coisas e a murmurar. Parecia feliz, mas cansada. Estava com olheiras. E o bebê ainda grita à noite? Perguntou ele. Sim, coitadinho. Consegues ouvir daqui? Não, mas a Claire parece cansada. Não é surpresa nenhuma. Ninguém dorme bem há uma semana. Principalmente a coitada de Brie, já que é ela a única que o pode alimentar. Bocejou um pouco e abanou a cabeça a pestanejar. O Jamie colocou o piso no quarto dos fundos. Quer mudar-se para cá assim que estiver pronto, para dar mais espaço a Brie e ao bebê. E não, incidentalmente, dar-nos um pouco de paz e sossego. Boa ideia. Por falar em Brie, não era preciso enrolar, era melhor dizer logo. Estou a tentar tudo o que posso. Eu amo-a e quero mostrar-lhe isso. Mas ela afasta-se. Ela vem e conversamos e é ótimo. Mas quando eu a abraço ou beijo, ela foge de repente a correr. Há alguma coisa errada? Algo que eu deveria fazer? Ela lançou-lhe um daqueles olhares desconcertantes. Direta como um falcão. Foste o primeiro dela, não foste? O primeiro homem com quem ela dormiu, é o que quer dizer. Ele sentiu o rosto corar. Eu? Sim. Bem. Então, até agora, a experiência toda dela, do que podemos chamar de prazeres do sexo, consiste em ser desflorada, e não me importa se foste delicado, porque costuma doer de qualquer maneira, ser violada 2 dias depois e dar à luz. Achas que isso ajuda a que ela se derreta nos teus braços, ansiosa para te dar os direitos de casamento? Tu pediste-as, pensou ele, e deram-tas sem rodeios. sentiu as bochechas arderem, como se estivesse com febre. Nunca pensei nisso, murmurou ele a olhar para a parede. Bem, claro que não, disse ela, dividida entre o incómodo e a descontração. És um homem e é por isso que te estou a dizer. Ele respirou fundo e relutantemente virou-se para olhar para ela. E o que é que me está a dizer? Que ela está com medo, disse ela. Inclinou a cabeça para o lado a observá-lo. Ainda que não tenha medo de ti. Não tem? Não, disse ela simplesmente. Ela pode ter-se convencido de que tem de saber porque é que voltaste. Mas não é isso. Um batalhão de cegos veria isso. É que ela tem medo de não conseguir. Ergueu uma sobrancelha para ele sugestivamente. Compreendo, disse ele a respirar fundo. E o que sugere que eu faça? Ela pegou no cesto e colocou no braço. Não sei, disse ela, a olhar de novo para ele, mas acho que precisas de ter cuidado. Ele tinha acabado de recuperar daquela consulta perturbadora quando o outro visitante apareceu à porta. Jamie Fraser, que trazia presentes. Trouxe-te uma navalha, disse ele a olhar para Roger, e um pouco de água quente. Claire tinha-lhe aparado a barba com as tesouras cirúrgicas, mas ele sentira-se muito trêmulo naquela altura para tentar barbear-se com o que era chamado corta-garganta por um bom motivo. Obrigado. Fraser tinha trazido um pequeno espelho e um frasco de espuma de barbear também. Muito atencioso. Ele poderia ter querido que Fraser se fosse embora, em vez de ficar encostado ao batente da porta a olhar para ele. Mas, naquelas circunstâncias, Roger não podia pedir que ele se fosse embora. Mesmo com o observador indesejável, foi um alívio livrar-se da barba. Ela fazia imensa comichão e ele não via o próprio rosto havia meses. O trabalho está a correr bem? Tentou conversar um pouco, erguendo a lâmina entre um movimento e o outro. Ouviu-o a martelar nas traseiras hoje de manhã. Ah, sim. Os olhos de Fraser acompanhavam todos os movimentos dele com interesse. Avaliar, pensou ele. Já pus o chão e um pouco do teto. Eu e Claire vamos dormir aqui hoje à noite, penso eu. Ah? Roger esticou o pescoço virando o rosto. Claire disse-me que posso andar de novo. Por favor, dê-me tarefas para fazer. Jamie anuiu com os braços cruzados. És bom com ferramentas? Nunca construí muita coisa, admitiu Roger. Uma casa de pássaros, feita na escola, não contava, pensou. Achas que te darias bem com um arado ou com uma porca a parir? Os olhos de Fraser brilhavam de bom humor. Roger ergueu o queixo, tirando o resto de barba do pescoço. Tinha pensado nisso nos últimos dias. Não havia grande necessidade pelas habilidades de um historiador ou de um cantor de música folclore numa quinta do século XVIII. Não, disse ele com seriedade a pousar a navalha. Também não sei ordenhar uma vaca, construir chaminés, rachar lenha, andar a cavalo, caçar ursos, estripar um veado ou acertar com uma espada em alguém? Não? Bom humor a mais. Roger atirou água no rosto e secou-o com uma toalha. E depois virou-se para Fraser. Não, só tenho força. Ajuda? Ah, sim, não poderia esperar mais nada, não é? Fraser esboçou um sorriso. Mas sabes diferenciar os dois lados de uma pá? Isso eu sei. Então pronto. Fraser afastou-se da ombreira da porta. A horta de Claire precisa de ser sachada. Há cevada para se mexer no alambique. E há um monte de esterco à espera no estábulo. Depois disso vou ensinar-te a ordenhar uma vaca. Obrigado. Ele limpou a navalha, guardou-a na bolsa e entregou-lhe tudo. Eu e a Claire vamos à casa do Fergus à noite. disse Fraser com casualidade, aceitando as coisas. Vamos levar a rapariga para ajudar um pouco, Marsali. Ai, sim? Bem, divirtam-se. Espero que sim. Fraser parou na porta. Brianna quer ficar. O bebê está mais calmo e ela não quer incomodá-lo com a caminhada. Roger olhou para o outro homem com atenção. Dava para entender qualquer coisa, ou nada, naqueles olhos azuis rasgados. Sério? Então está a dizer-me que eles ficarão sozinhos. Então vou ficar de olho neles. Uma sobrancelha ruiva ergueu-se ligeiramente. Tenho a certeza de que ficarás. Fraser ergueu a mão e abriu-a sobre a pia vazia. Ouviu-se uma batida metálica e uma faísca vermelha brilhou contra o metal. Lembra-te do que eu disse, Mackenzie? A minha filha não precisa de um cobarde. Antes que ele pudesse responder, a sobrancelha baixou-se e Fraser lançou-lhe um olhar azul, sério. Gostaste-me um rapaz que amava e por isso não estou disposto a gostar de ti. Olhou para o pé de Roger e em seguida para a frente. Mas talvez eu te tenha gostado mais a ti do que isso. Vou considerar a situação empatada. Ou não, com a tua palavra. Surpreendido, Roger anuiu e a seguir disse, combinado. Fraser anuiu e foi-se embora tão depressa como tinha aparecido, deixando Roger a olhar para a porta vazia. Ele levantou a trava e empurrou delicadamente a porta da cabana. Estava trancada. Lá se foi a sua ideia de acordar a bela adormecida com um beijo. Ergueu o punho para bater, mas parou. Heroína errada. A bela adormecida não tivera um anão irascível com ela na cama, pronto a gritar sem parar, se fosse incomodado. Ele deu a volta pela pequena cabana a verificar as janelas e nomes como Atchim e Zangado a percorrerem-lhe a mente. Como chamariam este? Intrometido? Mal cheiroso? A casa estava muito bem aconchegada, com peles untadas, pregadas sobre as janelas. Ele poderia soltar uma com um murro, mas a última coisa que queria era assustar Brianna. Lentamente, deu a volta pela cabana mais uma vez. A coisa sensata a fazer era voltar ao consultório e esperar até amanhecer. Ele poderia falar com ela amanhã. Melhor do que acordá-la de um sono profundo. Melhor do que acordar o bebê. Sim, era óbvio que era o mais certo a fazer. Claire ficaria com o pirralho, com o bebê, se ele pedisse. Eles poderiam conversar com calma, sem medo de serem interrompidos. Poderiam caminhar pela mata, resolver as coisas entre eles. Era isso. 10 minutos depois, tinha dado a volta à cabana mais duas vezes. Estava na erva das traseiras a olhar para o brilho fraco que vinha da janela. O que raio achas que és tu? Perguntou a si mesmo. Uma maldita traça? O ranger das tábuas impediu de responder. Olhou para a cabana a tempo de ver uma figura de roupa branca, como um fantasma, descer o caminho em direção à latrina. Brianna? A figura virou-se com um gritinho de susto. Sou eu? Disse ele. E viu a mancha escura da mão dela, pressionada contra o branco do vestido sobre o coração. O que é que te deu na cabeça? Assustares-me desta maneira? Perguntou ela, furiosa. Quero falar contigo. Ela não respondeu, mas virou-se e desceu pelo caminho. Eu disse que quero falar contigo. Repetiu mais alto a segui-la. E eu quero ir à latrina. Vai-te embora. E fechou a porta da latrina com uma pancada firme. Ele recuou um pouco pelo caminho e esperou que ela reaparecesse. O passo dela diminuiu quando o viu, mas não havia maneira de o contornar sem pisar a erva alta e molhada. Não devias estar a fazer peso sobre o pé, disse ela. O pé está bem. Acho que devias voltar para a cama. Tudo bem, disse ele, e moveu-se pelo meio do caminho à frente dela. Onde? Onde? Ela parou, mas não fingiu não entender. Lá em cima? Ele indicou a cordilheira. Ou aqui? Eu... Tem cuidado, dissera a mãe dela. E a minha filha não precisa de um cobarde, dissera o pai dela. Ele poderia lançar uma moeda para decidir, mas por enquanto estava a seguir o conselho de Jamie Fraser e que se lixassem as broncas. Disseste que já viste um casamento de obrigação e um de amor. E achas que um anula o outro? Olha, passei 3 dias naquele círculo maldito a pensar. E, meu Deus, como pensei. Pensei em ficar e pensei em ir. E fiquei. Até agora. Não sabes do que estás a abrir mão se ficares para sempre. Sei. E mesmo que não soubesse, sei muito bem do que abriria mão se fosse embora. Ele agarrou-lhe o ombro, sentindo o leve tecido da túnica dela sob a mão. Ela estava muito quente. Eu não seria capaz de ir e viver se tivesse deixado para trás um filho que pode ser meu, que é meu. Começou a falar mais baixo. E não seria capaz de ir e viver sem ti. Ela hesitou a afastar-se, a tentar escapar da mão dele. O meu pai, os meus pais. Olha, eu não sou nenhum dos teus malditos pais. Dá-me crédito pelos meus próprios pecados, pelo menos. Não cometeste pecado nenhum, disse ela, com a voz aparentemente embargada. Não, nem tu. Ela olhou para ele e ele viu um brilho nos olhos rasgados e escuros. Se eu não tivesse, começou. E se eu não tivesse, interrompeu a ele. Esquece, está bem? Não importa o que tu fizeste, nem o que eu fiz. Eu disse que não sou os teus pais e estou a falar a sério. Mas eles existem, os dois. E tu conheces-los bem, bem melhor do que eu. Frank Randall não te amou como se fosses dele? Aceitou-te como a filha de coração, sabendo que eras sangue de outro homem, a quem ele tinha bons motivos para odiar. Pousou a mão no ombro dela e abanou-a levemente. Aquele ruivo maldito não ama a tua mãe mais do que tudo? E ama-te a ti o suficiente para sacrificar até esse amor para a salvar? Ela emitiu um som baixo e engasgado e ele sentiu uma pontada no peito, mas não a soltou. Se acreditas neles, disse ele, com a voz um pouco mais alta do que um sussurro, então, por amor de Deus, tens de acreditar em mim, porque eu sou um homem como eles e, por tudo o que tenho de mais sagrado, eu amo-te. Lentamente ela levantou a cabeça e a sua respiração estava quente no rosto dele. Temos tempo, disse ele delicadamente. E soube, de repente, porque é que tinha sido tão importante falar com ela, agora, aqui no escuro. Pegou-lhe na mão e pousou-a sobre o peito. Estás a sentir isto? Sentes o meu coração a bater? Sim, sussurrou ela. E lentamente levou as mãos unidas ao peito dela, pressionando a mão dele contra o tecido branco. Esta... É a nossa hora, disse ele. Até que pare para um de nós ou para os dois, é a nossa hora. Agora, vais desperdiçá-la, Brianna, porque estás com medo? Não, disse ela. E a sua voz estava estrangulada, mas nítida. Não vou. Um choro agudo e repentino veio da casa e ele sentiu a umidade quente contra a palma da sua mão. Preciso ir, disse ela a afastar-se. Ela deu 2 passos e depois virou-se. Entra, disse, e correu pelo caminho à frente dele, rápida e pálida, como o fantasma de um veado.